27, 4, boa noite, Porto Seguro, eu tenho 180 já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. 2774 autorizado para Serra Bravo, Copa Serra, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Coral, controle 120.8, transponder 5443, azul 2774. Autorizado, Papa Serra Bravo, Papa Serra, 180, confirma a rota do plano, a decolada 10, curva à direita, saída Coral. Controle 120.8, transponder 5443, azul 2774. 5443, cotejamento correto, azul 2774. No parte 3, chame pronto para o push back acionamento. Aqui o farei já. Para o táxi, o azul 4959, 73 a bordo, 3 horas e 30, alterna Aracaju. Copiado, azul 4959. Táxi aprovado via parte 3, parte principal Índia até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 8, no ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118.95, azul 4959. Parte 3, parte principal Índia, próximo ponto de espera, cabeceira no 0, 0 no 8 é o ajuste, 118.95, azul 4959, obrigado, boa noite, bom trabalho. Afirmo, senhor. O CGNA nos pediu que o senhor modificasse a rota do senhor para Upper Zulu 10 até Tango Bravo Echo, a preferencial para Guarulhos. Então, portanto, modificada a rota, Upper Zulu 10 até Tombaté. E a saída da El Leda Motiva. Continua 400 aprovado, 5434. Está confirmando, Upper Zulu 10 é uma rota RNAV, o 9890 ele é negativo a RNAV, tem algum problema? Sim, eu vou entrar agora em contato com o centro. Nós vamos ao senhor só um minuto. Assiste quanto, amigo? Paulo, vou 0-2, prossiga. Acredito que a companhia já aceitou contato com a sala S. Eu poderia confirmar se já liga na autorização ao nosso lado. Eu vou ligar agora para a sala S para confirmar já. Na 62 chama torre no 8 decimal 95 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 4959 Autorizado ali, decolar cabeceira no zero azul 4959. Instalador, Oceanário 6212, final da 10. Oceanário 6212, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 018. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Eu tenho um ATR da Azul iniciando rodagem, pista no zero em aproximadamente mais 10 segundos. Aguardando ali de pouso, Oceanário 6212. Programa 92 para parar 2 mil pés, autorizado o sinal ILS, após estabilizado o localizador. 2 mil, sinal é estabilizado, localizador, localizador. Livre 9810, chame para acionamento, senhor. Chamarei, graças. O 9810, só confirmando, a rota paga foi a Perwisky 50 até Vitor Tango Romeu, após conforme rota, subida da El Ledo Bidev, é isso? Confere, da El Ledo Bidev, Bridge 50, Vitória. O 9810 no nível 400. Correto, 9810, chame pronto para o prospecto. Chamarei para o 9810. Canabé 224, chame o centro Recife. Frequência 1-2-6, decimal 8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-6-8-5, alterna 2-5-4-5, alterna 2-4-5. Oceaner 6212, pista liberada, pouso autorizado, pista 10, vento de 10 graus com meia dúzia de nós. Livre pouso, Oceaner 6212. 959, decolado aos 42, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8. 120.8, azul 4959. 082 na escuta para cópia. Escuta, prossiga. Voo 9082 autorizado para Serra Brava Romeu Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 370, pista em 10, primeira curva à esquerda, saída Buca, transição Caju, controle 120 do Simão 8, transponder 5430, voo 9082. 9082, pista da saída Buca, transição Caju, primeira curva à esquerda. Prossegue via rota do plano de voo nível 370. 5430, código transponder, frequência do controle Salvador 120.8. O voo 9082 está no gate 5, solicita acionamento na posição posterior para o chefe. 9082, o transponder 5430. 5430, automatista. Correto, protegimento, voo 9082, livre acionamento, chame pronto para push. Acionamento na posição é contra o push, capitão 9090. Salvador, Rio 5972, para posição 3. Meia dúzia, pátio 3, livre, chame táxi, Rio 5962. Isso, mandar para o táxi. Nome 212, no solo 43, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Liberando 219, 6212. 12 horas, 50 milhas, como sudoeste, mantendo nível de voo 140, Alfa Tango 72, e que ainda está na escuta do controle Aracaju. Bono 868 vai seguir tráfego 12 horas, 13 milhas, tráfego da companhia, desça para 3 mil pés, do Senegal na 098. 3 mil, 098, segue uma sinal da companhia, 098. Senegal 224, 13 milhas para a Conde, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 90, chame o controle da Caju, frequência no 20, decimal 3. Polo 9082, fique 5 acionados por chefe. Aproximadamente 3 minutos para push o 9082. Aguarde, 9082. estacionamento na posição 2, voo 1134. Voo 1134, é o número 3 no setor. Aguarde aproximadamente 8 minutos. Vai aguardar. Falou da senhora linha 212? Linha 212, chame para ingresso da Cris Juliette. Vai para ingresso da Cris Juliette, senhora linha 212. Para de Brasil. Boa noite, 68. Prossiga. Boa noite, 68. Reduzindo a velocidade para 2000 nós, é o número 2 na aproximação. Vai reduzindo o 68. Para o táxi Wilson 972, está com 3 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando com o Fernando. Copiado Rio 5972, táxi aprovado, parte 3, parte principal, Índia, ponto de espera pressionando 0, ajuste no 0 no 8, ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, Rio 5972. Positivo, autorizado, parte 3, parte principal, Índia, ponto de espera dando 0, ponto de espera 9. Após o 5972, o Rio 98110, pode iniciar o pulso, senhor? 98110, negativo, senhor. Eu tenho um aeronave no 5, que portão 5 do pátio principal, que já pediu pushback. O pushback da mesma vai ficar retaguarda do senhor 98110. Aguarde o início do táxi dessa aeronave após autorizar esse puxo. Ciente, na sua, escuta, aguardando. Solo, salvador, senhora minha 212, para ingresso. 3-1-3, aguarde ingresso. Aguarda. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0 no 8. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 05 nós. Teve a pouso, voo 09. 9082, passando agora a cauda, encontra-se um Boeing 727 da Rio. Após o mesmo levar a cauda, o senhor tem livre para o estacionamento, chame pronto para o táxi, voo 9082. Ativo, senhor. Pode passar a aeronave da Rio na retaguarda, está livre o pushback, passar ao táxi, cabeceira na zero. Polo, geral 9970. 0973. 09973. Boa noite, confins, eu tenho 360 já aprovado. Prepare ar por transição Elefa e aguarde um minuto, cobre, senhor. Arbor Elefa, 360, aguardando a 49973. Voo 1134, condições de iniciar pushback de imediato? Afirmo, sim, pode ser, eu não terei que mais. Livre, chame táxi 1134. Você vai reportar. No 868, chame a torre no 9 decimal 95. 7295, boa. Channel 62112, observe o Boeing da Gol e fechando o pushback no 5. Assim que o mesmo ingressar no faixa 3, com segurança, o senhor tem livre ingresso para o portão 05. Channel 62112. Bloco mesmo, após o mesmo ingressar no faixa 3, ingresso no 0562112. 9973, pronto para cópia. Continua aproximação, número 2 para pouso, ajuste altímetro no 0 no 7. 0 no 7, 98. Eagle de voo 360. Sistem usando 0, primeira curva à direita, saída Arbor. Após Arbor, voa Elefa. Controle 120 decimal 8. Aciona 5447, Cidral 9973. Positivo, a saída é Arbor Elefa, pista 10, primeira curva pela direita. Upper Zulu 21 no nível 360. Controle após 1208, transponder 5447. Correto, protegimento, Cidral 9973. Parte 3, chame pronto para o pushback acionamento. Vamos chamar. É 6212, no solo 43, libere à direita, via Fox, solo 121, decimal 9. Sona 6312, copiou a torre. Jogou 1098 livrando. Boa 0098, Fox agora, solo 1209, boa noite. Considere o solo ao 52. 1098, livrando na circuito. 1098 autorizado, Alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Alfa, chama a Juliette, 1098. Nono gol, pulo 134, 118 a bordo, 21 de autonomia. Alternativa é... São Gonçalo do Amarante, na calma. Copiado São Gonçalo, 118 a bordo, por gentileza, qual autonomia? 2021. 0221, copiado, gol 134, táxi aprovado, direita, deu ponto de espera, pista no 0. Ajuste 10 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118, decimal 95. Por 1134, tenha um bom voo. Obrigado, direito. Torre 295. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Solo Rio 9810. Se você autorizar, a gente tem condições de fazer o pushback com segurança, livrando o voo que está na entrada do Pátio 3. Gente, com segurança, tem livre o pushback, então, o Rio 9810. Chame pronto para o táxi. Trabalhei para o táxi 9810. Fala Salvador 9082, pronto para o táxi. Nós temos 64. 64 pessoas a bordo, modo na linha de 3 horas e 40, alternando São Gonçalo da Maranhão. Copiado Gol 9082, táxi aprovado, pátio principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 0 no 7. No ponto de espera, quando pronto, chame torre frequência 118, decimal 95. O voo 9082, tem um bom voo. Matias, vai em frente, pátio Indy, no ponto de espera, 2095, a frequência da torre Salvador. O voo 9082, obrigado, bom trabalho. Solo Sideral 9973, no pátio de carga, puxa, acionar. Boa noite. Boa noite, 9973, pátio de cargas livres, chame pronto para o táxi. Por gentileza, confirme somente sua posição. Posição 3 do pátio 3, é isso? É, e a gente não, eu não sei que número é esse não, mas é o último dia aqui, é o 3, né? O meu grande problema é que tem o Rio 767 voltando pro pushback aqui bem perto da parte principal. Confirme se sim, influi. Não, estou vendo o lindo Rio fazendo o pushback. É, está bem longe, obrigado. Opa, tem livre, chame táxi 9975. Salvador Azul 2774, pushback acionamento, tem condições de fazer simultâneo com o Sideral? Simultâneo com o Sideral, livre, chame táxi Azul 2774. 2774. 1098 tem livre correção. Só um minuto. Também é nós. Gol 1134 após o início de rolagem do Boeing da Rio à frente, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Após o Rio ali, mantém 1-0, gol 1134. Alfa Juliette 98. Salvador, boa noite. Azul 2713, nível 140, Mano Golf, informação Bravo. Azul 2713, acione identificação, voltou de Golf para a chegada Golf. Legal no 017, no ideal desça para nível de voo 060. Identificou, plano bom, chegada bom, se ajustado no 017 no ideal, está autorizado, confirmo 070. Azul 2703, no ideal desça para nível de voo 060. Contato radar, acionado 5435. Olá, Salvador, muito boa noite, Rio 5972. 972, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 5970. 4107, autorizado direto TAP, descer para 4000 pés, PNH 10017. TAP 4000 pés, 17407. Nome é um voo 9098. Chega, senhor. Está faltando o balizador aqui na posição 03. Informar para o barco. Obrigado. Cargo 1134. 1098, o infraero já foi alertado da situação e me informou que um balizador já está correndo aí por São Três. Ele acabou de chegar aqui, muito obrigado. Boa noite. Estou me alternando com o fim de nosso táxi. Rio 810, tem táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia, observando o bonde da Gol agora ingressando para o portão 01. No ponto de espera pistão 0, quando pronto chame torre 118 decimal 95, ajuste agora no 017 e o 98 no 0, tem um bom voo. Ajustado no 017 agora, tem um táxi autorizado, pátio 3, pátio principal, atento ao voo na frente, Índia, chamo 1895, muito obrigado pelo bom trabalho. Solo, o general 9973 acionado, 3 a bordo, alterna São Paulo, com 4 horas e 15 para o táxi. 4 horas e 15, 03 a bordo, São Paulo, Sierra Bravo, Sierra Papá. Confirme, senhor, tem condições de taxiar ou o Azul está na frente? Não, o Azul está quietinho lá, pode taxiar o 9973. Opa, sem problema então, o Cidão 9973, táxi aprovado, parte 3, pátio principal Índia, ponto de espera pista no 0, no 017, QNH. Ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, Cidão 9973, tem um bom voo. Ponto de espera, noite, obrigado. Errado, mantenha nível de voo 940, chame o controle já, frequência 120, decimal 1. 4810, pronto. E 9810, mantenha o ponto de espera da 10. Vai bater, 9810. Voo 9082, autorizado decolagem. 10, vento 100 graus, 0629. Iniciar o 9082, cabeceira 10. Azul 4107, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LS X-Play, é posto estabilizado no localizador. Desça para 2000 pés, autorizado a X-Play, qual mais estabilizado? 4107. 3600, chame a torre, 1 no 8, decimal 95. 9082, decolador 02, controle transfere no 208. 208. Alvador, voo 2082, boa noite. Voo 9082, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 e a saída PUCA. 370 na PUCA, quando possível, voo Aracaju, Santo Rete Visual. É quase coordenação para o Centro Recife, voo 9082. Quase. 5972, chame o Centro Recife. Frequência 25.1, no alterno 33.95. 251, 3395, boa noite, Ciclado 72. 3793, vista para 4 mil pés, do CNH 10197. Para 4 mil pés, 10197, 2793, liberada a velocidade em pelo. Alive 2703. Livre velocidade, 2703, grato. Para o táxi azul 2774 com 68 no POB, autonomia de 3 horas 10 minutos, alternando Salvador. Pelo azul 2774, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Inja, até o ponto de espera pressão 0, ajuste no 017. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 18 decimal 95, azul 2779, tenha um bom voo. Autorizado via pátio 3, pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 102-118-95, azul 2774. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. 1-1-3-4, chame o centro Recife, frequência 26-85, alterno 25-45. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, voo 1-1-3-4, boa. Autorizado decolagem, sistema 0, 1-2-0, grau 0-4, nós. Autorizado decolagem, está 1-0, Rio, 9-8-0. Isso aí, Juliette, para o portão 0-4, afirma o portão 0-4, então 3-6-0-0. Alfa, Juliette, para o 0-4, obrigado. Azul 4107, chame a torre, nono 8, decimal 95. Nono 8, 95, azul 4, ono 07, boa. Vista para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, tá livre a final do X-Ray, reportará estável. O 27 no 3. 19082, chame o centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. 2000, 25, obrigado. No 0, decolado ao 08, controle transfere no 208. 08, boa noite. Voador, boa, azul 4107. Boa noite, azul 4107, tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento no 30 graus, 039, ajuste de altímetro no 0, no 7. Exato, boa, azul 4107. Tá, decolagem, suba para nível de voo 400, autorizado direto Leda. Autorizado direto laser 400 e 9830. Quatro na escuta do solo de Salvador. Autorizado, sideral 9973, alinhar e manter pistão a zero. Para nível de voo 050, PNH no 017. 050, quantidade variável de tudo, cara? Na 3152, mantém ainda a prova de mare, devido a aeronave na decolagem na saída árvore. Sem problema, obrigado. Bruno 07 no solo, 11-1, libere à direita, via Fox, solo 121-9, reporte pista livre. Direita, Fox, chamará solo 219, já está livrando, 4-1-0-7. Salvador, boa noite, azul 27-3, estabilizado visual. 09973, autorizado decolagem, pistão a zero, vento no 20 graus, 039. Azul 27 no 3, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro 10 no 7. Pistão a zero. Sete no 3, copiou a torre. Afirmo. 1 no 0 no 7, o ajuste está na sua escuta, aguarda a liberação para pouso. Pistão no 0. Comando, boa noite, Azul 2774, pronto, ponto zero. Azul 2774, mantenha o ponto zero. Azul 27 no 3, autorizado, pouso está na 0, vento no 20 graus, 04 nós. Livre pouso no 027 no 3. Federal 9973, circulado Azul no 3, controle transferido no 208. Controle 208. Azul 2774, visual com ATR da companhia na final da pista na 0. Visual 2774. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista na 0. Ali mantém o na 0 após o Azul 2774. Essa. 360, autorizado diretamente a pouso federal 9973. Rio 9890, semicentro Recife, frequência no 25.1, alterno 33.95. O segundo, esse 95 é a volta. Controle, o 3, boa noite, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, remota prevista 5 Lima. Alfa, Pátio 3, Kilo, Pátio 3, remota 5 Lima, é prevista, 2713. 0, vento 110 grau, 03 nós. Autorizado a decolagem azul 2774. Muito boa noite, Azul 9543, atingindo nível 1, 5011, vindo para a posição Mari. Azul 9543, aciona a identificação, desça para o 050 via Mari. 050 via Mari, que está bravo, 9543. Federal 9973, 4180, chama Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 28.260, obrigado, boa noite. D774, decolado no 8, controle, Salvador, Azuis 2774, boa noite, decolando a sua escuta. Azul 2774, contato radar, se mantém o nível 180, saída Coral. 80, saída Coral, quanto possível, direto Porto Seguro. 4, aguarde. Azul 9543, desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. 2000, está autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado, 9543. Recebe o log visual 3152. 3152, completa o sinal, chama a torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. 2 Salvador, 3152, boa noite. ILS da pista 10, diz ó. Só 3152, boa noite. Check trem autorizado, pouso pista no zero, vento variável 03 nós, ajuste altímetro na 08. Na 08, ele trouxe ciente da 3152. Direto Porto Seguro. O azul 2774. Isso, autorizado, posto, chama 0, vento 08, 0 graus, 03 nós. É, depois da 350. Por gentileza, poderia confirmar o horário do seu plano? O horário é 025. Muito bem, 0255, aproximadamente 3 minutos, eu terei seu plano na minha tela pré-aprovada. Aguarde aproximadamente 3 minutos, 098. Estabilizou no LOC, visual com a pista, o azul 9543. Azul 9543, completa final, chama a torre 1 no 895. 1895, boa. No 098, na escuta para Copa. Afirmativo. No 098, autorizado para Serra Brava e Serra Golf, via Brasilona 0, nível de voo 370. Pista em 110, primeira curva à esquerda, saída UCA, transição Zipar. Controle 120.8, aciona 5461 voo no 098. Autorizado. 370 para Sierra Bravo, Sierra Gol, decola da posição 90 com curva esquerda, no desvio da Puca de Paz, Upper Zulu 10 Aerovia, controle 1208 e 1461 é o transponder, 1098. Protegimento correto, gol 1098, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Chama pronto, muito obrigado. Alô Salvador, boa noite, Rotan, 3152, Lebron. Boa noite, Rotan, 3152, autorizado Alfa e Juliette, portão 02, senhor. Alfa e Juliette para 02, obrigado. boa noite, 1-8-6-1, informação Charlie, destino Aracaju, confia. Boa noite, 1-8-6-8, bom dia, Charlie, confere. Aracaju tem os 2-3-0 já aprovado, prepare pulga transição Caju e aguarde aproximadamente 1 minuto copo, Charlie. Correto, pulga Caju, aguardando 2-3-0, então. Salvador, boa noite, Azul 9543, Zona S. Boa noite, Azul 9543, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio, Azul 9543. Alfa, Kilo, pátio 3, 9543. Tráfego, Salvador, boa noite, Azul 4221, com informação Charlie. Boa noite, Azul 4221, informação Charlie, confere. Eu tenho o 360 já aprovado para confins, prepare por Elefa número 2 para 4. Assistido. Voo 1868, pronto para 4? Para 4. Voo 1868 autorizado para Serra Bravo Alfa Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 230. Pista em usando 0, primeira curva à esquerda, saída Pucra, transição Caju, controle 120 decimal 8. Transponder 5454, gol no 868. Autorizando nível 230, conforme o plano, decola da 1-0 para a primeira curva esquerda, no perfil da saída pulpa, transição 1208. Com controle 5454, posição é a pole, confirmando nível 230. Protegimento correto, gol 1868, pole position, chame para o posicionamento. Forma 1868. Salvador, boa noite, gol 1170, formação Charlie, autorização Campina Grande. Boa noite, 1170, Charlie, confere, número 2 para a cópia, prepare Pucca, transição Zipar, guardando o Charlie. Pucca, Zipar, gol 1170. Azul 4221, pronto para a cópia? Tá, se escuta, pronto. Azul 4221, autorizado para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Brasil 21, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, controle 120 decimal 8, transponder 5455 azul 4221. Autorizado Confim, Serra Bravo, Charlie Fox, nível 360, via Zulu 21, da cola da 120, curva na direita, Arbor Elefa, 1208, controle 5455, transponder o 4221, ponte 9. Protegimento correto, azul 4221, ponte 9, chame pronto para o pushback acionamento. Para. O 70, na escuta para cópia. Prossiga, o 970. O 970 autorizado para Sierra Bravo Kilo Golf, via Aperzulu 10 até Neuma, após direto, nível de voo 370. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, transponder 5460, voo 1170. Aprovado nível 370, Campina Grande, Aperzulu 10, Neuma direto, decola da 10, saída Pucca, transição Zipar, controle 1208, transponder 5460, posição 10. Protegimento correto, voo 1170, portão 10, chame pronto para o posicionamento. Maravilha, obrigado. Salvador, muito boa noite, 4062, para Charlie. Azul 4062, aciona a identificação, desça para o 050 na chegada Mari. 050 na Mari, 4062. 0062, se possível, mantenha a high speed. Vai manter. Possibilidade de voice tap, 4062? 4062, após cruzar o nível 1, no meio.